Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5002. Limitado ao localizador web. 2754, chame a torre 118-62, é bom pouso. 86, boa tarde, voo 954. Passarei 2230, cotejamento correto, chame para possível acionamento. Agora 190M621. Gente, 1754, continua a aproximação, aguardando liberação, ajuste em Salvador, 1015. 1015, na escuta, voo 974. Oscar Papa Golf, o vento em Salvador, 120, 10 nós, ajuste 1015, pouso autorizado, pista 17. November, Oscar Romeu, prossiga seu táxi até a Quebec, aguardando o cruzamento da 17, seu solo às 39. 16. 4.016, o gol 1949. É 741, no chame controle, 198, bom voo. 98, até a volta. Sete 21, pro de Duna, redução para 1709, responsabilizado, 2000 pés. Duna, 174, torre 18-6. 941 no 2000 pés, mantenha a proa, limite localizador. Passa Bruno, confirmando mantendo a proa, limite lock para 2000 pés. Controle, bom dia. 567-40. 41. 340, saída da avó, de lá, 6741. Avó, 41. Sou o trip 5490 novamente para o pushback aqui no momento. Oscar Romeu autorizado, cruzamento da 17, seguindo o tráfego. Estou na escuta do 5490. Prossiga o 5490. Novamente pedindo autorização, a gente demorou um pouquinho aqui para buscar o acionamento. 5490, livre acionamento, estamos prontos para táxi. Chamará. Quatro, ajuste Salvador 2015, vento no 20 graus, 10 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Passar travado, livre pouso, voo 9754. LS está 190, FDF 67, 21. 721, torre 18-6. 26. 721, no LS está 190, tem um campo à vista. 721, ajuste 1015, senhor segundo, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6720. Boa tarde, vou 1994, informação. Itap 924, 5000 pés. Itap 924, para 5000. Olá, que gol na torre. 941-12-1862. É, 26, obrigado. É dúzia. Salvador, é o gol na torre. Está precisando LF de braço à frente. Bom dia. 941, bom dia. Senhor, é o terceiro, ajuste 1015. 1015 agora, barra na pista. Bom. Quatro, direita 219. Direita 219, 754. Solo Gol no 754, zona 152. Gol no 754, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette vai ingressar na Alfa, Gol no 754. WebJet, 6721, final normal da 1-0, baixado de trabalho. 6721, na ajuste no 05, no 40 graus 10, não escuta autorizar a pista daí. E ele pousa no 1-0, WebJet, 6721. Projetap, 10-0-6-0, tá 3660. Projetap, 0-6-0. 0-6-0, Projetap, 3660. 7-4-1, WebJet, Centro Recife, 1251, alternativa 1-3-3-2-5. 1-3-5-1-2-3-2-5? Secundária, 133.25. 3-3-2-5. O 9242000 pés, resposta estabilizada na NF. 2000, remuneração estabilizada. Boa, no 9242, só sobre o resto de 16. 1015. 1015, boa, no 9242. A 3660, reautorizada ao 050. Quatro, nove, zero, vai manter o ponto de espera, vai decolar após o pouso do próximo Boeing. Gente, manter o ponto de espera, 2148, direito 219. Direito 219, a... Objeto 6721, lembrando a sua escuta, boa. Objeto 6721, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 6721. Gol no 754, autorizado a ingressar na Juliette, posição 09. Autorizado a ingressar na Juliette para 09, 754. para o solo. 600, desce ao 060, pro hoje, Mari. 060, Mari. Açarezo 2230, aguarde por estacionamento. Passarezo 2230, após a passagem do Boeing e da Gol, que vai passar sua retaguarda, autorizado iniciar o pushback, chame pronto para táxi. Direito 219. Direito 219, 94. 0, prossiga para a base, perna, chegada a mão, ajuste no 015. 4000, chegada a mão, 10, 15, ajuste 52, passando. Fabjet 672, motorizado ingressado na Juliette, posição 04. 04, Juliette. Então 3193, pronto para a cópia. Nicolás 490. Via Upper Zulu 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5022. Salvador, trip 5240. Prossiga 5240. Qual o nosso número para pouso? O número 3. Ah, grava. Então, 3193, cotejamento correto. Chame pronto para pushback acionamento. Salvador, Diego 941 no livro. Bom, 941, autorizado a ingressar na Alfa. Chame antes da Juliette. Na Alfa, chamante da Juliette, a 94. Fico 49051, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-1, 19-8, trip 5490, obrigado, senhor. Azul 4089 autorizado, Vitória, nível de voo 360, via Upper Whisky 50, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5017. Co 490. Boa tarde, 595490, Vilã, voo 280, 200 na saída Momo. Saída Momo, 5490. Controle, trip 5240, solicita desvio à esquerda, temos uma formação na proa diamante, a 20 graus à esquerda por 20 milhas. Copiado, pode prosseguir com desvio 5240 e redução para 2209. Desvio à esquerda, 220 reduzido, 5240. 2660, desce para 2010, ajuste no 095, reposta avisado da DS. Tango Eco Novembro tem um pré-autorizado 430, copia? Patrão, próxima, Juliette. Bom, 9941, mantenha a posição. Mantém. Bom, 9941, autorizado ingressar na Juliette, posição 07. Juliette do 07, 941. Tango Eco Novembro, informa o impacto e pista que deseja decolar. Para Cover, Tango Eco November. Tango Eco November autorizado Galeão, nível de voo 430. Via Upper Zulu 10, pista 17, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119.8, torre 118.6, transponda 5004. Professor, libera a gente da restrição dos 100 do nível 100 a 15 milhas? Livre da restrição vertical. Livre da restrição vertical, obrigado, é um senhor. November. Para acionamento de táxi, chame torre 118.6. Passarei 2230, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118.6. Ajuste de altímetro 10.15. Trip, desça para 2.0 pés, ajuste 1.0.5, reporte no localizador. Para 2.000 pés, 1.0.1.5, reportará estabilizado no lote 5.2.4. Ouro 6.0.0, 2.000 pés, 1.015, reporte estabilizado. 2.000 pés, só confirma a reportagem estabilizada, ele é 7.3. Ativo, você pode prosseguir até interceptar o glide localizador e reportar estabilizado, é o número 4 na aproximação. 3144, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.5, reporte estabilizado. 2.230, autorizado, ingresso à colagem, pistão 0, vento 1.20 graus, 10.9, ajuste 1.015. Rotagem para 3566, prossiga para nível 050, chegada a Mari. Nível 050, chegada a Mari. Gol 1924, estabilizado, campo aberto. 1924 complete, aproximação, torre 186. 186, gol 1924. Salvador, boa tarde, gol 1924. Desça para 2.000 pés, redução 2.109.10. 110, igual no 6.00. 1.924, vento Salvador 1.20 graus, 8.9, sem pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso não, 1.0, 1.924. 193, livre a sua máxima e pronto para táxi. Cruzando 1500, passarelo 2230. 19859, bom voo. Obrigado, apesar. Controle, boa, é o passarelo 2230. Boa tarde, 2230, sua partida 200, saída Arcon. Saída Arcon em ascensão 200, passarelo 2230. Salvador, 35490, voltando. 3490, controle, prossiga. Após rumo, eu sou autorizado a entrar direto, Petrolina. Aguarde. Azul, escuta, senhor. Pode descer, 3144. Ele vem a 0, torre 18, meia dúzia, com pouso. Controle, autorizaria o passageiro 2230 agora direto para a Vitória da Conquista? Negativo, 2230, mantém a saída. Sim, senhor. Sim, 490 direto Petrolina. Sim, prossiga. Salvador, boa tarde, é o TAM 3660, final da 1-0, pode ir ao salvo. 3660, continue aguardando ficha livre, ajuste 1015. 1015, aguardando ficha livre, TAM 3660. 1924, 01, direita 219. Chamação 219, bono 924. Copiado, Mike Silvete Romeu, na escuta permanente. Estabilizado, 5240 Trip. Trip 5240, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, bom dia, 5240. Eu que levei, confirme se apresentou o plano de voo junto à Sareia, Salvador. Copiado, informe pessoas a bordo e confirmando, te deram nada, é o Thiago 182. É um Embraer 810, ok? Está com duas pessoas a bordo, com 5 horas de autonomia. A intenção é conseguir litoral direto Aracaju, se for ir confirmando o nível. O nível é 055, solicitado, e a intenção seria partir de Paripe, pro direto Aracaju, ok? Copiado, se tiver condições da presença autorizada, direto 055, reportando Tijinga. Ah, entendido, atenção para o 055, muito obrigado, então. Ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Exona 44, redução para 2109. 2109, foi para o 3144? Afirmativo, tá, 3144. 2109. Mensagem foi para o trip 5240? Afirma, senhor, segundo, ajuste Salvador é 1015. 7015, aguarda pista livre, 5240. 93 com 114 a bordo, 3 horas e 35, até na Guarulhos. 3193 autorizado, táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118.6, ajuste de altímetro 0015. Autorizado, táxi na posição Índia, torre 118.6, otan 3193 com 1015. 660 ao 04, direito 121. 219, obrigado. Localizador, lá na 600. Número 600, confete a aproximação, torre 18, 6. São 3660, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3660. Código azul, parceiro de moto, confirme para o sol. Azul 4089, aguarde o flashback. Solo está presando na cena. Tem posição. 24. Gol 924, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado ingressar na Juliette, posição 01. Após a passagem do TAM, ingressa Juliette 01 em posição 924. Olá, 7761, nós temos um feedback para Fortaleza, 350. A Juliette 6721, tem um pré-autorizado 330, copia? Copia. 490, chama Recife D545. Estimativo, confirme 12685, 5490. 12685 alternado, cede um pouco atrás, obrigado. Juliette, posição 08. Juliette pro 08, 3660. Objeto 6721, pronto para cópia? Pronto. Objeto 6721, autorizado Fortaleza, nível de voo 330. Viela Pesulu 19, pista 10, curva esquerda. Saída Momo, Froti, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5026. Autorizado Fortaleza, nível 330. Viela Pesulu 19, pista 10, curva esquerda, Momo, Froti. 026 é o transponder 198, controle, torre 1186, está no portão 04. Abilidade 6721, acionamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Fala. Azul 4089, livre acionar, chame pronto para táxi. Acionamento táxi, 4089. Azul 4089, livre acionar. Zero sete, 150 com 10, autorizada a decolagem. 00 no 50 graus, 109, ajuste no 0 no 5, cheque trem. Baixar travado. Pouso autorizado, pista no 0, 1600. Pouso autorizado, pista no 0, agora 1600. Sarei 2230, chame Recife agora, em 1251, corrigindo, 1260, alternativa 13325. E com o mesmo vai obter mais informações. O Lima, que leque foi confirmado o fechamento para o pouso? Mais uma hora. Alzamos 708. Ok, 1700, já vai chegar. 1700. Tango Eco 90, autorizada a decolagem, mantendo a proa. O vento em Salvador no 40 graus, 89.